Não atende mais o telefone, riscou meu nome da sua agenda. Fala que não tem mais nada a ver, que é melhor esquecer e pede que eu entenda. Tô tentando meio que na marra, aguentar a barra é de enlouquecer. Todo dia a mesma bebedeira, aquela choradeira pedindo pra morrer. Eu sou aquele homem que sofre e já não consegue dormir. A noite sai e amanhece por aí. A cabeça conta demais, o desprezo de uma pessoa. Eu virei por essa mulher, me tornei um homem que chora à toa. Eita! As palminhas lá. Não atende mais o telefone, já riscou meu nome da sua agenda. Fala que não tem mais nada a ver, que é melhor esquecer e pede que eu entenda. Tô tentando meio que na marra, aguentar a barra é de enlouquecer. Todo dia a mesma bebedeira, aquela choradeira pedindo pra morrer. Eu sou aquele homem que sofre, que já não consegue dormir. Na noite sai e amanhece por aí. A cabeça conta demais, o desprezo de uma pessoa. Eu irei por essa mulher, me tornei um homem que chora à toa. A cabeça conta demais, o desprezo de uma pessoa. Eu virei por essa mulher, me tornei um homem que chora à toa. Eu virei por essa mulher, me tornei um homem que chora à toa. Obrigado, gente.